Primeira mão. Alô, amigo do campo. Na hora de fazer suas compras, vem à Agronorte 13. Produtos agropecuários, onde você encontra tudo para o homem do campo. Temos rações para cavalos, peixes e sal mineral. Dispomos também de ferramentas, sementes para pastagem, arames liso e fardado, adubos, defensivos agrícolas e muito mais. Agronorte 13. Produtos agropecuários. Avenida das Guianas, 495, bairro 13 de setembro. Fones 991-42-6125 e WhatsApp 991-12-5774. ZYJ-702. Rádio Folha AM. AM. 1020 kHz. Uma emissora do Grupo Folha de Comunicação. Boa Vista, Roraima, Brasil. Rádio Folha, Folha, Folha, uma programação feita especialmente pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. Mais informação. Mais informação. Mais emoção no seu rádio. Rádio Folha. Feita para você. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Você anda de bicicleta? Tô pensando em começar a pedalar, sabe, praticar algo mais saudável. Sabe onde encontro bikes boas e com bom preço? Ora, na PP Peças, né, rapaz? Olha aí, bicho! Na PP Peças você encontra as melhores marcas nacionais de bicicletas, bicho! Ô, louco, meu! É barato, bicho! É na PP Peças! Fone 3626-1717. WhatsApp 991745275. PP Peças! Quando o assunto é artigos esportivos, não há outro nome. Esporte e Companhia tem tudo o que você precisa em um só lugar. E para o mês das férias, preparamos promoções incríveis. Medalhas a partir de R$2, troféus a partir de R$12, bolas a partir de R$59, três bermudas por R$50 e ainda 20% off nos tênis e malhas. Temos produtos para natação, mesas de tênis e kimonos para todas as idades. Esporte e Companhia, em 3 endereços para melhor atender. Fique bem informado. Está no ar. 1020 Notícias. Os acontecimentos de Roraima, do Brasil e do mundo. Em destaque na Rádio Folha. 1020 Notícias. 12:30. O 1020 Notícias de hoje fica por aqui. Na sonoplastia, J. Ribeiro, reportagens de Antônio Souza. Apresentação, Miriam Faustino e Carolina Cruz. Boa tarde e até amanhã. Fique agora com o programa Esporte Sensação. Boa tarde. Notícias, a notícia em primeira mão. Saindo de Boa Vista pela BR-174 para Manaus, o interior deu uma paradinha no serviço.